ser uns dos aquí neste terraço ver a mar. O sol já vai caindo e seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem que ir embora, a tarde cai em cor e se desfaz, se escureceu. O sol cai no mar e aquela luz lá embaixo.